sacando bujo, boné combinando. Camisa de time, bermuda, silicone. Arruma mais um baile junto com o meu bonde. Hoje é tipo aquele dia, 100% lazer. Briga pra que isso é sem querer. Quero namorar você, rainha do baile. Nosso sonho não vai terminar se amanhecer. People's Studio 58, furacão. Cashbox, Zezé, disco e espião. Melody, montagem, rap ou melô. Qualquer um que tocar é a diabalo. Tempo que foi bom viver, impossível esquecer. Da Rio de Janeiro. No Walkman, rap Brasil, só o ouro. No rádio, cientista e Malboro. Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando. Voltei no tempo e vou acabar ficando. Pequena garota, pra sempre você dançando. E os irmãos que se foram por aqui vivendo. Minha avó abençoando, rola perto ou longe. São muitas lembranças, saudade consome. Tony Garcia, Steve, Bitrinelli, Cone. Colagem e Buff, Nilsus e Chavone. Esquecer momentos que marcaram isso.